certos dias o vento traz o teu cheiro e eu me levanto da cama assustada lá pelas tantas da madrugada com um gosto amargo na boca. É aquele amargo da saudade que perturba, tira o sono e não passa, não passa. Para! Eu não vou suportar toda essa barra. Meu coração um dia desses para. Preciso te ter essa noite, não me importa a hora, pra não enlouquecer. Traçadas.